Essa época do ano, o final do ano e o início de um novo ano, é o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo, né? E esse encerramento e esse início, ele nos traz uma nova esperança, esperança de um ano diferente, um ano melhor, e ao mesmo tempo o fim de algumas amarguras, alguns sofrimentos, algumas tristezas. A impressão é que a gente tem é que a gente, no virar o calendário, muda tudo. Porque é assim que a gente se comporta na virada de ano. Nós planejamos aquele dia, aquela noite do dia 31, sobre todos os aspectos, o que a gente vai fazer de comida, quem a gente vai convidar ou aonde a gente vai ir. A gente escolhe a roupa de acordo com algumas ideias do que pode ser favorável para que o ano seja vindouro, né? Satisfatório para nós. Então a gente se cerca de alguns misticismos que a gente herdou, outros a gente criou, para fazer com que essa entrada de ano, esse ciclo que começa, ele traga para nós tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo de bom que a gente quer colher. A gente sabe que é assim que é feito, mas não é assim que acontece. Porque em todas essas colocações que a gente vai fazendo, quanto disso a gente está colocando o meu eu? Aquilo que eu quero para aquele ano, ou para esse ano que é o caso, eu quero. Eu tenho ideia realmente de o que eu quero, porque é muito interessante a gente, às vezes, de uma forma bem esquematizada, fazer no papel quais são os nossos objetivos para esse ano. Tem os objetivos materiais que a gente quer ir atrás, quer ganhar, quer colher, mas tem os objetivos que são pessoais. Objetivos mais internos nossos, que todos nós necessitamos e buscamos alguma coisa diferente. Só que às vezes a gente não sabe o quê, porque a gente não para para pensar, para refletir. As coisas que não deram certo desse ano passado, por que que não deram certo? Qual a minha influência, a minha participação nessas coisas para que elas não dessem certo? Se é que eu tive alguma participação, eu simplesmente eu esperei. Eu quero que esse ano seja bom, então eu vou sentar e vou aguardar as coisas acontecerem. Será que elas vão acontecer como eu quero que elas aconteçam? As coisas que deram certo também a gente tem que observar. Qual foi a minha participação para que elas acontecessem, para que elas surgissem? Será que eu tive alguma participação? Ou foi uma simplesmente o andar da carruagem que vem-se ano após ano, um atrás do outro, as coisas vêm acontecendo de uma forma natural. A gente vai levando a vida, às vezes, sem saber aonde a gente quer ir, ou o que que a gente tem que alcançar, onde a gente tem que chegar. Mas quando a gente consegue organizar isso, e a gente sabe o que que a gente quer, o que eu quero para 2018, quando a gente consegue descobrir o que a gente quer, as coisas ficam mais fáceis. As coisas começam a ter um novo enfoque, uma nova visão. Porque daí eu sei e eu começo a olhar aquilo. Eu começo a participar para aquilo acontecer. Eu começo a me dedicar. Algumas coisas demoram para acontecer, outras são mais fáceis, mas as demoradas, elas requerem mais da gente. Elas exigem que a gente se empenhe, ou que a gente participe, ou que a gente olhe com mais atenção para elas, para que realmente elas possam acontecer. Tem uma frase que já foi dita aqui, que é: ajuda-te e o céu te ajudará. Mas a gente tem que acreditar que isso é possível. Mas a gente tem que se ajudar para que as coisas também cheguem até nós. Quando a gente se ajuda, a gente está fazendo as coisas corretas, vamos dizer, né? Esse é o objetivo dessa ajuda, fazer o que é certo, estar na linha certa. E quando a gente se coloca nesse caminho, a gente está se colocando mais próximo de Deus, das leis de Deus, já que Deus não é alguém, mas das leis que estão escritas dentro de cada um de nós. Cada um sabe o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom e o que não é bom, o que é necessário, o que não é. Algumas coisas a gente vai se desiludindo com o tempo e vai percebendo que essas desilusões eram ilusões, que elas não são necessárias. E a gente vai se colocando mais no caminho. A gente vai se organizando de uma forma mais eficiente até, falando com palavras mais até técnicas, né, de forma eficiente a nossa vida. Mas é isso que a gente precisa, ter uma organização para saber aonde a gente vai. O conhece-te a ti mesmo é extremamente necessário, porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai relaxando, vai tranquilizando, vai encontrando a paz interior que a gente busca todo dia, necessita, porque a gente vai compreendendo o que é essencial. A gente vai descobrindo quem realmente nós somos. Existe um monte de informação que nos chega de todos os lados, diversas, e algumas são tão sutis que elas, às vezes, elas nos pegam e a gente não percebe. Mas por que nos pegam ainda essas coisas sutis? Se a gente não parar e olhar para isso, a gente não vai se conhecer e entender que é daquilo que a gente gosta. As coisas que se aproximam de nós e ficam com a gente é porque existe uma semelhança, uma atração. Mas se não é aquilo que a gente quer, a gente tem que mudar a nossa polaridade. A gente tem que ser talvez mais positivo. Não que a gente não seja, mas tem que ser mais positivo. Para ser mais positivo, a gente tem que pensar de forma mais positiva. A gente tem que falar coisas mais positivas. Quando a gente se encontra com tanta gente no nosso dia a dia, quantas pessoas passam por nós, interagem com a gente? Quais são os nossos pensamentos com relação a elas? Quais são as palavras que nós proferimos para elas? Quais são as atitudes que nós temos com elas? Então, essa questão do positivismo é também aquela bola de neve que vai crescendo, que a gente vai aprendendo a fazer devagarinho. Vai combatendo as nossas resistências, porque a gente é muito parecido, todos nós. Todos temos os mesmos problemas que nós precisamos atacar. O Evangelho, se a gente pega e folheia ele insistentemente ele fala do combate ao orgulho, ao egoísmo, porque a gente ainda carrega isso muito forte. E isso nos impede de fazer um monte de coisa, de andar para o lado que é o lado mais certo e nos desvia. E aí a gente pensa no pessoal, no particular, e a gente se afasta. E quando a gente percebe, estão acontecendo outras coisas e a gente não sabe a origem disso, e a gente não parou para pensar ou para escolher de forma adequada. Então, quando a gente pergunta o que eu quero para 2018, ou o que queremos para 2018, a gente muda um pouco a pergunta e coloca ela, o que eu vou fazer para que 2018 seja aquele ano que eu quero? Ele tenha tudo aquilo que eu desejo? Aquelas palavras que são ditas naquela noite mágica de saúde, paz, prosperidade, as comidas que eu estou ali ingerindo, ou as cores que eu estou vestindo, para que eles realmente eles façam diferença através do que eu vou fazer. Porque senão se torna mais um ano, mais uma passagem de ano. Na própria noite, às vezes, de ano novo, a gente às vezes se pega repetindo velhas práticas. Ou come demais, aí não fica bem, já causa um problema. Ou já discute lá com um parente lá. Não é anormal isso, né? Isso acontece com frequência. Mas onde é que fica aquilo que eu desejo de ser mais tolerante? De repente escutar aquela pessoa, seja lá o que for que ela está falando, se é certo ou se não é, quem está falando é ela. Mas de repente eu não tenho que entrar num embate. E a gente hoje, é muito fácil fazer isso, né? A gente ouve alguma coisa e já tem uma opinião formada sobre aquilo, mesmo sem conhecer. A gente tem opinião sobre pessoas, mesmo sem conhecer aquela pessoa. E por quê? É necessário? Precisa? O que isso traz junto? Porque quando eu dou vazão a algumas coisas, eu estou alimentando em mim essas coisas. E são coisas boas ou não são? São questionamentos que a gente vai fazendo e vai tentando observar ao longo do ano para ir corrigindo ele. Né? Como o capitão do navio que vai levando o navio, ele vai observando aonde que ele quer ir, vai lendo as cartas, vai olhando o mar, vai desviando do que ele quer, para que ele possa chegar no destino dele. Assim é para nós também. A gente não quer chegar só no fim de 2018, a gente quer ir até onde der, mas a gente quer ir com qualidade. Não só qualidade de saúde orgânica, a gente quer mais qualidade, a gente quer realmente angariar para nós conhecimento, atitude, virtude, que parece assim que são coisas inatingíveis até às vezes, mas não são. São pequenos passos, são pequenas diferenças que a gente vai fazendo no nosso dia para nos tornar as pessoas mais agradáveis para todos aqueles que estão perto de nós. Pessoas mais agradáveis. E o que devemos fazer para sermos mais agradáveis? Com certeza não é devolvendo tudo aquilo que a gente às vezes recebe, mas é transformando, né? Que nem um liquidificador que tu bota uma coisa sólida dentro ali, ele tritura e cria uma coisa nova. A gente tem que transformar as coisas que chegam até nós e não simplesmente devolver do jeito que vem, porque senão a gente está naquela questão do ciclo, mantendo esse ciclo. Aquilo vem, eu devolvo, volta e assim fica. Eu tenho que transformar. E a gente é capaz disso. Todos nós somos agentes transformadores. Recebemos influências, mas também influenciamos. A questão é a nossa influência. Que tipo de influência é? Essa está na nossa mão.